apertar o novo do Naldo. Chama JP. Esse é bom, hein? Bom demais, João. Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você. Me belisca que estou sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Que mandou você me olhar? Que mandou ser linda desse jeito? Que mandou conhecer meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que mandou você me olhar? Que mandou ser linda desse jeito? Que mandou conhecer meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Dá um beijo agora, hein? Paredão Pituco Cachu, puxa paredão, Erlon paredão, paredão Jota Lima, paredão Abatedouro Só Franco, Jô Graves, paredão Hulk. Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você. Me belisca que estou sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Ah, e quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu gosto muito bem? Chega, não precisa mandar mais ninguém. Me dá um beijo agora, hein? Aquele beijo que fica marcado eternamente, hein? Chora, coração! Hoje é belo passo calçado, mas